Panorama Agrícola para 10 de abril de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua crescente, 10 de abril de 2014, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado é: faz o que te digo e não o que faço. No programa de hoje você confere artesanato e culinária em 13 de maio, sul do estado. E no panorama regional, Chicão de Lages fala sobre armazenagem de grãos. Dica do dia. Você não precisa ser um atleta para cuidar da sua saúde. Caminhar pelo bairro, correr, andar de bicicleta, nadar e dançar podem trazer benefícios. O que você ganha? Caminhadas fortalecem os músculos, melhoram a qualidade dos ossos e a frequência cardíaca. É hora das notícias. Anunciamos para você que está em vigor uma nova lei sobre o vinho produzido pelo agricultor familiar. É a Lei de número 12.959, de 19 de março deste ano de 2014. O vinho produzido por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural é a bebida elaborada de acordo com as características culturais, históricas e sociais da vitivinicultura desenvolvida por aqueles que preenchem os seguintes requisitos. O vinho produzido por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural deve ser elaborado com um mínimo de 70% de uvas colhidas no imóvel rural do agricultor familiar e na quantidade máxima de 20 mil litros anuais. A elaboração, a padronização e o envasilhamento do vinho produzido por agricultor familiar devem ser feitos exclusivamente no imóvel rural do agricultor, adotando-se boas práticas de fabricação e sob a supervisão de um responsável técnico habilitado. A comercialização desse vinho, produzido por agricultor familiar, deve ser realizada diretamente com o consumidor final, na sede do imóvel rural onde o vinho foi produzido, em estabelecimento mantido por associação ou cooperativa de produtores rurais, ou em feiras da agricultura familiar. Devem constar do rótulo do vinho a denominação de vinho produzido por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, vinho colonial ou produto colonial, e também a indicação do agricultor familiar com o endereço do imóvel rural e o número da declaração de aptidão ao PRONAF. Programa Armazenar. Para diminuir o déficit de armazenagem de grãos aqui em Santa Catarina, cooperativas agrícolas e o governo do estado firmaram parceria para revitalizar o programa Armazenar da Secretaria de Estado da Agricultura, que em sua nova fase vai ter orçamento para subvencionar metade dos juros em um limite de 3,5% referentes a financiamentos para construção e ampliação de armazéns. As cooperativas poderão contratar financiamento junto aos agentes financeiros com 15 anos de prazo para pagamento, incluindo 3 anos de carência e juro de 3,5% ao ano, sendo que o governo do estado vai responder pela subvenção de 50% dessa taxa, o que corresponde a aproximadamente R$ 83 milhões de reais em subvenção. A expectativa é de que cerca de 100 projetos possam ser realizados com investimentos totais de R$ 500 milhões de reais. Em um ano, o objetivo é reduzir pela metade o déficit de 2,3 milhões de toneladas na estocagem de grãos aqui em Santa Catarina. Hoje, o estado produz 6 milhões e meio de toneladas de grãos, incluindo milho, soja, trigo e arroz. Porém, armazena 4,2 milhões de toneladas. restando 30% da produção sem local adequado para estocagem. Confira a entrevista de hoje. No programa de hoje nós conversamos com a extensionista social da IPAGRE em 13 de maio, sul do estado, Jerusa Rodrigues Pereira, sobre oficina de tear, que é desenvolvido pelo escritório municipal da IPAGRE de 13 de maio com agricultoras da região. Agora em abril ocorre a terceira etapa dessa oficina. O que já foi feito, Jerusa, com as mulheres agricultoras? Nós iniciamos a primeira etapa, que foi o processo inicial de conhecer o tear, né? De saber da importância desse instrumento, né? Nesse artesanato que já era difundido antigamente. Começamos esse processo inicial com as monitoras dos clubes de mães, as mulheres do CRAS e algumas agricultoras, com o objetivo de trazer novas alternativas de renda e também reutilizar as sobras de tecidos das facções aqui do município. Bem, essa oficina foi dividida em três partes. Agora, em abril, ocorre a terceira parte. As duas primeiras, primeira etapa, conhecer e montar o tear. E a segunda etapa? A segunda etapa é trabalhar com vários tipos de materiais, né? Em peças diferenciadas também. E agora, em abril, qual é a ideia para finalizar a oficina? Para finalizar, vai ser trabalhar com essas sobras das facções. Jerusa, na sua avaliação, é realmente uma alternativa de renda para a mulher agricultora? Sim, nós sempre buscamos novas alternativas de renda, mas sempre valorizando o resgate, a matéria-prima existente na propriedade, na comunidade e no município, né? Então, como nova alternativa de renda, é importante. Aí em 13 de maio e região, predomina qual atividade na agricultura? Aqui é o bovino, também tem a mandioca, tem aviários e vem depois o fumo e grãos. Aquele tradicional café colonial com a eleição dos melhores pratos a partir da mandioca ocorre esse ano novamente? Nós realizamos aqui no município 4 concursos de culinária para resgatar esses pratos, né? Já foi publicado 2 livros de receitas. Estamos agora para esse ano, já em planejamento do ano passado, o terceiro livro, onde vai reunir nele todas essas receitas, né, de todos esses concursos. Correto. Conversamos com Jerusa Rodrigues Pereira, extensionista social da IPAGRE, em 13 de maio, sobre artesanato, oficina de tear como alternativa de renda para a mulher agricultora e também sobre a culinária na região, que é forte em pratos à base de mandioca, de aipim. É isso, Jerusa? É isso. Muito obrigado pelas suas informações, viu? Eu que agradeço. Fique ligado no Panorama Regional. Armazenagem de grãos. O novo Plano Nacional de Armazenagem é o PNA, que está no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, precisa contribuir decisivamente para a redução do déficit de armazenagem, não só em Santa Catarina, mas também em todo o Brasil. Essa deficiente logística de infraestrutura, né, que é a insuficiência de armazéns, é um problema crônico que se manifesta a cada nova safra agrícola. E a Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina estima que a atual capacidade estática de armazenagem no estado fica em torno de 4 milhões de toneladas de grãos. Para uma previsão aí, né, para essa safra de 2013 e 2014, em torno aí de 6 milhões e meio a 7 milhões de toneladas. A Federação da Agricultura, então a FAESC, reivindicou a abertura de uma linha de crédito através do PRONAF, no Banco do Brasil, e pelo sistema Troca-Troca do Governo do Estado de Santa Catarina, para a edificação de armazéns dotados de silos secadores em condomínios agrícolas e até também nas cooperativas, que aumente a capacidade de armazenagem. É importante também estabelecer diretrizes para uma melhor distribuição geográfica e ampliação do parque de armazenagem para atender o crescimento da produção agrícola. Não é à toa que essas agroindústrias estão indo tudo para o Brasil Central, a maioria, né? Então o programa precisa transformar o produtor rural, né, em um forte operador de mercado para não ficar obrigado a vender no pico da safra, com preços normalmente mais baixos, então onde poderá comercializar a produção na entre-safra, quando os valores são mais compensatórios. Hamilton Weber Xavier, Chicão, Epagre, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.